Que relógio é esse? Tô até tonta. Tanta volta que tem. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Mateus 13. Queria que a gente lesse a partir do versículo 31. Tá bom? Acha aí na sua Bíblia. Mateus 13, 31. Então, tá aí Jesus contando um monte de parábola. Ele começa, na verdade, no 13. Ele começa ali no 13, a parábola do semeador, aí vem explicando, aí ele chega no 24. Vamos começar do 24, vou voltar um pouquinho. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, então ele tinha acabado de contar do semeador. Aí ele começa uma sucessão de pequenas parábolas. O reino dos céus, no versículo 24 do 13, é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Aí chega no 31, Jesus conta outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. E cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Passa mais um pouquinho. Jesus explica a parábola do campo, a partir do 36. E vai explicando até o 42. Chega no 44, Jesus conta outra parábola. E adivinha qual que é o tema? Até agora o tema é um só. Qual era? O reino de Deus. Chega agora, adivinha o tema? O reino de Deus. 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Chega no 45, outra parábola. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande de valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Chega no 47, outra. O reino dos céus é ainda como como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, no 53, saiu dali. E aí foi tocar a vidinha dele, fazendo mais milagres, maravilhas e tudo mais. Muito bom. Adivinha sobre o que falaremos hoje? O reino de Deus. Queria que você abrisse então em Atos 1. Por que será que Jesus, na sua gloriosa vinda, gastou tanto tempo falando sobre o tal do reino? Não pretendo fazer, né, aquele super estudo sobre reino, porque eu acho que Deus quer ter um outro recado para nós, usando esse tanto de parábola sobre o reino. Mas nós falaremos sobre o reino de Deus. Por que será que Jesus, no pouco tempo que ele teve, porque foi um breve tempo, você compara Jesus com o Billy Graham? Há quantas décadas o Billy Graham está vivo e fazendo bonito? Não é verdade? Fazendo bonito. Mas, por que que Jesus, em pouco tempo que ele teve na Terra, ele foi focar justamente no assunto do reino? E aí ele tem a oportunidade de falar para um tanto de gente e ele insiste. O reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a isso. Só que ele explica, ele dá uma ilustração e de repente ele vai e complementa. O reino dos céus também é semelhante a isso. Quando o pessoal de certo achava que já tinha encerrado o assunto, sabe o reino dos céus? Então, ele também se parece com isso. Sabe o reino dos céus? Também se parece com aquilo outro. E ele vem ramificando a coisa. E a coisa vem crescendo. Que, aliás, combina totalmente com aquilo que ele estava explicando sobre o reino dos céus. Cresce, incha, expande, alavanca, catalisa, estimula, rompe com tudo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu queria que a gente voltasse, então, né, para a palavra, em Atos 1. Porque é uma das passagens que eu acho mais curiosas sobre, agora, né, essa história do significado da expressão do reino de Deus para o próprio Jesus. Então, em Atos 1, olha que curioso. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. No 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Detalhe, Jesus tinha acabado de morrer, ressuscita, aparece para uns caras. Pensa bem, gente, faz de conta que nós somos essa galera que estava com Jesus trancado dentro de uma sala. Trancado, porque quem vai acreditar que tem um morto lá dentro, vivo, falando? Então Jesus fica 40 dias e 40 noites trancados com esses caras dentro de uma casa, dentro de uma sala, dentro da doxa. Qual que era o tema do seminário? Reino de Deus. Primeiro ele tinha que provar que ele estava vivo. Que quem ia acreditar? Quem em sã consciência acredita que tem um morto falando para nós? Então primeiro ele provou, estou vivo. E voltei para falar sobre um assunto com vocês. 40 dias e 40 noites, um tema só no seminário, período integral, é uma escola e meia de verão que nós temos no Avalanche. Período integral. Fala sério. 40 dias e 40 noites falando sobre o reino de Deus. No quarto versículo, fala assim. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus gastando a sagrada saliva dele, num seminário intensivo, certo? Full time, tema, reino de Deus. Depois da passagem dele registrada e passada, né, de um para outro, olha, ele veio, falou um monte de parábolas, cumpriu a profecia sobre ele com relação à pregação em parábolas, e o assunto da parábola era reino de Deus, e era uma atrás da outra, ele não parava de falar de parábola, e para explicar o tal do reino, era parábola daqui, dali, acolá, maravilha. Jesus vem, insiste na tecla. O que que a galera pergunta para ele no final do seminário, ou durante o seminário? E o reino de Israel? Quando que você vai restaurar, Jesus? É sobre isso que eu queria falar hoje. Eu fico imaginando, assim, já faz alguns anos que eu estou no campo missionário em tempo integral. E eu fico imaginando, eu estava tentando lembrar quando eu não vivia, né, como missionária em tempo integral, como é que era para mim ouvir missionários chegando à igreja. Ó, E eu aqui nessa pobreza. Olha, que derrota. Aí, irmão. Valeu. Então, eu fiquei imaginando, né? Como é para uma igreja receber um missionário para pregar num domingo? E eu sou uma pessoa assim, muito crítica a respeito dos próprios missionários, porque às vezes eu acho que são muito folgados, muito mal preparados, muito sensacionalistas, às vezes. Vem, traz um monte de foto, de imagem, choca o povo se sente culpado. Meu Deus, eu não estou no campo, estou ganhando dinheiro, eu tenho a minha carreira. Nossa, eu estou aqui numa vida tranquila e os caras estão lá. E muitos de nós missionários, a gente tem que vigiar para a gente não usar esse peso que a gente pode usar para seduzir e manipular pessoas. Então, estou falando do pior da minha classe para você hoje. Tá certo? Porque a ideia não é usar isso. Porque o reino de Deus não precisa disso. O reino de Deus não precisa de manipulação nem de sedução para ser tudo o que ele pode ser. E eu queria trazer uma palavra hoje para você que tem um estilo de vida que muitas vezes você olha para um missionário, você olha, de repente, para o Pedro, você olha para o Maurício, que está em missões, você olha para o Daniel, você olha para o maluco, para o Felipe, que está com a galerinha do, né, da cola. Você olha para Léo, você olha para Marcleia, enfim, você olha para nós e fala, pô, esses caras, esses sim, estão servindo a Deus. Porque estão na obra em tempo integral. E se você parar para pensar, então vão ser poucos os que vão cair na graça de Deus, no sentido de, filho amado, entra para o reino do seu pai. Porque a menor parte das pessoas, quando a gente pensa em igreja, é que está em tempo integral, é ou não é? Então, se for assim, vão ser poucos os que vão ser condecorados, presenteados com galardões. Então, parece que até uma certa injustiça. Pô, então a Karina vai ter menos galardão, vai contar menos para Deus do que eu? E muitos missionários, muitas pessoas que estão na linha de frente, em ministério, tiram proveito disso. E tentam, através disso, colocar culpa, inquietação, muitas vezes condenação na vida de quem não está, de repente, na linha de frente em algum ministério. Então, eu acho que a gente precisava trazer um novo olhar sobre aquilo que é essa tal expansão do reino de Deus. Essa grande comissão. Porque se for assim, largar tudo, o emprego, estabilidade financeira, viver pela tal da fé, se colocar na mão da igreja ou de mantenedores, então assim só vão ser poucos os que vão ser paparicados pelo pai. Porque os outros vão estar o quê? Tendo um estilo de vida, digamos que convencional como cidadão. É ou não é? E você, que de repente não está na linha de frente de algum ministério? Como é que você vai tocar a sua vida, então? Sabendo que alguns vão estar lá em tempo integral. E você não está. Você não sabe se você foi chamado, você não se sente inclinado, talvez, você não se sente enviado, você não se sente na condição de, talvez você não tenha nenhum projeto para isso. Talvez você tenha um monte de conta para pagar, você tenha filho para colocar na escola, você tenha plano de saúde para bancar, você tenha um monte de estrutura aí, que na hora que você faz as contas, você fala assim, cara, não dá. A Doxa vai me enviar? E se a Doxa tiver que enviar todo mundo, como é que vai ser? Então, alguns não vão ter o mesmo estilo de vida que outros vão ter para cumprir o seu chamado. Mas a questão é, como que todos nós vamos nos encaixar na tal da implantação do reino de Deus? Então, era sobre isso que eu queria falar hoje. Você, como é que você encara o reino de Deus hoje? Se eu abrisse para comentários hoje e te perguntasse, o que é o reino de Deus para você? Como que você explicaria? Porque você tem que ter uma explicação. Porque senão não faz sentido você estar aqui hoje, louvando a Deus, por um monte de coisa que vai trazer mais trabalho para vocês. Obrigado, Deus. Conseguimos uma verba para colocar 40 malucos aqui dentro aprendendo a usar computador. É problema. Você parar para pensar, é problema, concorda? 40 pessoas que vocês não conhecem numa primeira fase de implantação de projeto. Agradecer a Deus que vão colocar vaso sanitário, esgoto, umas casas que não tem nada a ver com ninguém, aparentemente, diretamente aqui. É problema. Uma hora estoura um encanamento, e aí? O problema vai estourar aqui. É ou não é? Pastor vem aqui e agradece a Deus, por quê? Porque nós queremos bancar e conviver com gente. Gente é problema. Então, como é que você vai me descrever o que é o reino de Deus? Porque se você não tiver uma descrição que seja pelo menos próxima da linha de raciocínio de Jesus Cristo, que foi o cara que veio com essa história de reino de Deus, não faz sentido nem você estar aqui. Não faz sentido você dar oferta. Não faz sentido você pedir a Deus por um projeto para colocar computador, para colocar ambulatório, para colocar isso, colocar aquilo. Não faz sentido trazer um monte de criança num dia para cá. Então, por trás dessas ações, tem que ter uma pegada sobre o tal do reino de Deus. É ou não é, gente? E você precisa ter esse entendimento dentro do seu coração. O que é o reino de Deus para você? Como que se descreve esse reino? Jesus, que é Jesus, para descrever o reino de Deus, ele usou um tanto de parábola. E mesmo assim ele não deixou a coisa muito clara, porque ele usou um monte de figura. Ele não descreveu o tamanho, de que material que é feito, ele não descreveu, não colocou medidas, colocou isso, o valor, o peso das ações. Ele não pôs nada disso. Ele colocou um monte de figurinha. É comparado com a semente que, quando cresce, se torna a maior. E ali vem um monte de passarinho e faz os seus ninhos. E aquilo lá dá sombra para um tanto de gente. Tá. O que é o reino dos céus? É assim. É igual um cara que vai e descobre que naquele terreno tem um tesouro escondido. O que ele faz? Ele vem tudo que ele tem, vai lá e compra aquele terreno por causa do tesouro. Também é igual um cara que descobre que tem uma pérola. Pô, é a melhor de todas as pérolas. Então é bom negócio eu me desfazer de todo o meu tesouro para conseguir aquela pérola. Vai lá e vende tudo que tem para ter a pérola. Também é semelhante, e assim vai. Então o reino de Deus para você é semelhante a quê? Porque se a nossa pegada for igreja, ministério de igreja, uma hora não vai funcionar. Porque igreja é gente. E gente peca. Né? Não é só o ímpio que peca. Gente que conhece a Deus peca. A tendência é que peque menos se levar a Deus a sério. Mas mesmo assim, o foco não é abandonei pecado. O foco é levar a Deus a sério acima de tudo. E pecado vai ficando até de lado, porque, pô, não tem nem tempo para pecar. Não é verdade? Mas se o nosso foco, a nossa atenção, a nossa aspiração maior for construir a maior impactante, a réplica do templo de Salomão, como está rolando isso aí agora, né, que eu fiquei sabendo, aqui, né, e ser um patriarca, um pai apóstolo, né, o começo de uma geração sagrada, santa, enfim. Se for isso, nós somos os mais os infelizes. Não é? Porque isso aí não faz... Isso tem fim. Isso não vai dar certo. Isso aí vai ter os seus ápices, né, mas vai ter também as suas derrotas, pode ter os seus escândalos, pode ter as suas frustrações. Então, Deus não chama para isso. Mas Deus nos chama para o reino. E é aí onde eu queria que você prestasse atenção hoje. Esse tempo todo que você está vivendo, né, nós estamos acabando férias, vamos tocar nossa vidinha. O que você está planejando daqui por diante? Segundo semestre começando, agorinha começa, né, a luzinha de Natal. Já está chegando. O comércio está se planejando. Está tudo aí acontecendo, eleição, né? E, pô, quem que vai ser o presidente? E aí acontece tudo de novo. Enfim, o tempo está passando, a morte para todos nós está chegando. A vinda do Senhor está mais próxima. E de que vale essa nossa vida? Então eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Você, que não está nem em linha de frente de ministério nenhum, e talvez nunca esteja, que de repente você ouve um monte de missionário que vem, passa um mês, né, com você aí, e a gente ficou um mês com a Doxa, um mês com a Arca, um mês aqui na cidade, incomodando, né, e trazendo mais trabalho. O boi, coitado, que sofreu com a gente, traz carretinha, leva carretinha, né? Karina, leva o missionário, busca o missionário, uns mala, né? E vai, vem, o Everton, leva o menino Diniz no médico e fica lá. E ouve, e ouve, e ouve. Então, um monte de missionário louco que vem e fica um mês atazanando, dando trabalho. É, come, o cara vem, cozinha, faz todo mundo comer a comida dele. Não, pensa, é um transtorno. O que, que é isso? Isso é o reino de Deus. E você que não vai estar nesse mesmo pique que nós vamos estar, será que você vale menos para Deus do que nós? E quem disse que o nosso trabalho nesse pique todo tem um foco no reino de Deus? Porque a gente pode fazer um monte de barulho. E de repente não tem nem Deus no centro da vida. Então tem algo que nos nivela, que vai além daquilo que eu fui chamada para estar trabalhando com sexualidade, com o cara dentro da igreja, ou o outro que está trabalhando com o menino que tem luta na área de dependência química. O que nos nivela? É o reino de Deus. O reino de Deus é a única coisa que realmente nos nivela. Saber que todos nós, sem distinção, fomos chamados para olhar as multidões e ver os campos prontos para a implantação do reino de Deus, para uma colheita. Jesus, quando veio, ele gastou tempo falando, era disso. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Deixe o reino de Deus chegar na vida de vocês. Por que, que esse reino é importante? De repente você está perguntando, mas o que, que é esse reino? Assim, colocando em palavras, né, simples, eu acho, a grande questão não é nem o reino. Qual que é o maior tesouro do reino de Deus? O que, que faz um reino ser um reino de Deus? É Deus. A grande pegada do reino de Deus é alguém? É o rei. Então, esse é o lance. Quem reina a sua vida? Porque rei é aquele papo que para nós não faz muito sentido, porque a gente não vive, né, nessa coisa, né, de pô, o príncipe, o rei e tal. Mas para quem tem essa visão, essa história, né, vê a questão do reino, do rei, do reinado, entende o que isso significa, as implicações disso. Então, o que eu estou querendo trazer hoje para você é realmente uma discussão, uma reflexão sobre o quanto a sua vida realmente leva o rei, Deus, a sério em tudo. Porque daí não faz muita diferença se você tem ministério ou não. Não faz muita diferença se você é chamado para estar em tempo integral numa ONG cristã, ou se você recebe dinheiro de mantenedor, ou se você trabalha como voluntário ou não. Não faz muita diferença. Porque o olhar do rei é o mesmo para quem faz parte do reino dele. Então, no ponto de vista do rei, você faz parte do reino dele porque você tem o sangue de Jesus. Porque você é templo do Espírito Santo. Porque você foi separado daqueles que não conheciam a Deus e foi enxertado na família real. Logo, você faz parte da família, do reino, do governo dele. Logo, você tem direitos e deveres. Então, ele conta com você. Então, ele conta com você sendo vendedor. Ele conta com você sendo médico. Ele conta com você sendo empresário. Ele conta com você sendo professor. Ele conta com você sendo dona de casa. Ele conta com você sendo músico. Ele conta com você sendo até pastor. Até missionário ele conta com você. Não faz diferença nenhuma. O que não dá é para a gente achar que no reino de Deus vai ter, por exemplo, uma coisa que eu estava até conversando com o Peruca antes de vir para cá, e com o Whitson. No reino de Deus não há desemprego. Você não consegue ler a descrição da Nova Jerusalém e ver ali que vai ter uma ala dos desocupados, dos aposentados. Uma ala daqueles que, entendeu, penduraram a chuteira, que não tem o currículo à altura. Não, fazendo parte, vai ter trabalho. Só que o trabalho não vai começar lá. Por quê? Porque quando a gente olha uma oração que Jesus ensinou para nós, ele falou o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não ouça o pastor, não. Tá certo? Não ouça. Vamos voltar para a palavra de Deus. Está aqui, ó. Mateus 6. É, gambiarra, né? Mateus 6, 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que legal. Então, venha o teu reino. Então, Jesus, ele fala assim, olha, quando você começar a orar, você segue esse esquema, porque grande chance de Deus te ouvir, né? Santificado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. De cara, o que Jesus põe ali no topo? O reino de Deus. Então, pede para Deus para trazer o reino dele. Para quê? Gente, para o reino de Deus vir, o que tem que acontecer com o meu reino e com o seu? Ele tem que ir. Então, o meu jeito de viver tem que ser substituído pelo jeito de Deus. A forma como eu encaro relacionamentos tem que ser substituída pela forma como Deus encara relacionamentos. O jeito que eu penso, o jeito que eu encaro a vida, o jeito que eu gasto dinheiro, o jeito que eu trabalho, o jeito que eu penso, o jeito que eu sinto. Eu estou dizendo para Deus o seguinte, eu estou te dando tudo o que eu tenho, o jeito que eu sou, o que eu sou, o quanto eu valho, o quanto eu não valho, o que eu sei, o que eu deixei de saber, de fazer. Eu estou dando isso para você para que o seu reino venha, que o seu governo se instale, que o seu estilo de vida, que a sua estrutura de pensamento, que a sua estrutura de governo, que o jeito de você encarar recursos e administrá-los, que tudo isso venha. Venha para onde? Venha para quem ora. Venha para mim que estou orando, Deus. Então eu quero que você seja o rei da minha vida e que a sua vontade seja feita aqui na terra do mesmo jeito que a sua vontade é feita no céu. Ou, não precisava nem orar o resto. Não é não? Quando a gente faz essa oração, nós estamos pedindo para Deus o quê? Que eu decresça. E que você cresça. Que eu me esvazie. E que você me preencha. Que eu não seja nada. E que você seja tudo. Isso é ser pobre em espírito. É olhar o que está para chegar e falar, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não são nada comparado ao que está por vir. E eu quero que venha hoje, agora e para sempre e cada vez mais. Aí eu te pergunto, uma pessoa que conhece Jesus como Senhor e Salvador, que recebe o Espírito Santo de Deus, Espírito Santo não é espírito imundo, é santo, que tem o sangue de Cristo, que retira toda a separação que há entre o homem e Deus. Essa pessoa que faz parte agora então da família de Deus, que foi enxertada na oliveira verdadeira, não é? Que faz parte, que é coerdeiro de tudo em Cristo. Essa pessoa para Deus representa o quê? É uma pessoa a mais, filho meu, coerdeiro com meu filho, para implantar o meu reino por onde essa pessoa estiver. Então, para Deus não faz muita diferença se você vai estar em tempo integral na tal da obra ou não. Por quê? Para Ele, todos nós estamos. Todos os seus dias de vida, você já está em tempo integral na obra de Deus. O problema é quando você ainda acha que ainda não tem ministério. Isso é um problema. Quando você ainda acha que você não tem um chamado. Quando você ainda acha que alguns têm chamado e outros não. Você está entendendo o que Deus está querendo falar para nós hoje? Quero te dizer que você já tem um chamado. Que você já foi comissionado. Que você já foi enviado. Que você já está sendo mantido pelo rei. Para implantar tudo o que ele pensa em termos de vida para o ser humano aqui na Terra. Alguns ele vai colocar lá por mais tempo, para estar ali falando para o povo, o tempo inteiro só em função disso. Que somos nós aí, talvez. Agora, outros vai ser diferente. Mas a implantação continua sendo do reino de Deus. Você está conseguindo entender, então, que não existe desemprego para você quando o assunto é ministério. Você não precisa receber uma luzinha brilhando, um sinal, um raio laser, a terra tremendo, um anjo. Você já está fazendo parte. Deus já está contando com você. Ainda que Deus conseguisse colocar todas as pessoas que Ele chamou para estarem na linha de frente de ministério, como a gente convencionalmente entende, essas pessoas não dariam conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Não daria conta. Nós não daríamos conta de fazer tudo o que precisa ser feito. Se colocasse só os pastores, só os mestres, os apóstolos, os profetas. Quem mais? Os evangelistas. Só esses caras bombando. Não dá conta. Por quê? Porque o alvo não é só mãozinha no coração e aceitar Jesus. O alvo é mudar toda uma estrutura de vida e de funcionamento na Terra. Ou seja, vai precisar de todo mundo. Em outras palavras, pensa no seu dia a dia hoje, na sua segunda-feira, amanhã, na volta às aulas, o fim das férias, encarar banco, encarar comércio, encarar trânsito, encarar aula, encarar tudo isso. Encarar reunião, encarar desafio, desemprego, dívida. Como é que vai ser isso? Deus já está olhando e já está falando. Como que nós vamos ver aí o meu reino sendo implantado nessa sua segunda-feira braba? E por onde você passar, o que Deus quer é isso. Ele está reinando na sua vida? Então, quando eu estava vendo Emanuel aqui, né, Emanuel? Tirando de dentro dele um troço que traz muita coisa gostosa. Mas que Deus estava falando o quê? Cara, eu tenho muito mais para você do que isso. Se um troço que mata é gostoso, imagina a vida em abundância em Jesus. Fala sério, hein? Não é não? Ele não está falando que a tal da cola ou qualquer coisa que seja, não seja bom. Se não fosse bom, não usava. Agora, em Deus tem coisa muito melhor. Tem vida, não tem morte. Hã? É outra história, não é não? Né? Não é, Emanuel? É outra história. E com Deus é isso. Se as coisas desse mundo, por si só, por serem terrenas, elas já têm os seus prazeres... Imagina o reino de Deus chegando, o rei chegando, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra, aquele que consegue ver começo, meio e fim, tudo acontecendo aqui e agora na eternidade diante dos olhos dele. Aquele que é totalmente resolvido em termos de relacionamento. Estava pensando esses dias sobre isso. Como que Deus é uma pessoa equilibrada, resolvida, elaborada, saudável, não é verdade? E como que a gente... ainda pensa se vale a pena obedecê-lo ou não. Né? Quem não entende de relacionamento é o diabo. Pode ver, desde o começo o cara já se deu mal. Ele não sabe se relacionar desde o começo. Nem com Deus ele conseguiu. Não é verdade? nem com Deus, que é tranquilo, resolvido, sabe quem ele é, não é usurpador, manipulador, mentiroso, não pensa mal de ninguém, funciona em função de amor. O diabo vai lá e arruma confusão com Deus. Fala sério. Então, Deus consegue concentrar nele tudo que há de vida, de plenitude, de êxtase, de gozo, de paz, de saúde, de equilíbrio, de sensatez. Pensa ele governando. Pensa ele regendo tudo e todos. Pensa a ética dele funcionando. Por onde? A vida. O que ele quer é nos dar a chance de colaborar com ele na implantação disso aí, aqui na Terra. Então ele não precisa só de uns caras que vão estar lá na agência missionária. Só os caras que vão estar lá. Não, ele precisa de todo mundo. Ele quer contar com todo mundo. E você precisa ter essa revelação pessoal de que a sua existência para Deus faz todo sentido. E ele conta com os talentos, dons e chamados que ele deu para vocês, que são irrevogáveis, que é o que fala na palavra em Romanos, para que esse reino que ele tanto anuncia seja implantado. Você está entendendo? Então, não há espaço para você deixar, por exemplo, um problema de autoestima entrar na sua vida. Não há espaço para culpa entrar na sua vida. Não há nem tempo para que isso aconteça. Nós não temos tempo a perder para questionar se é isso, se não é. Assim diz o Senhor. É para ser. O reino de Deus precisa vir através de gente que faz parte do reino dele. Ou seja, você e eu, independente de como a gente esteja vivendo nessa terra. Por onde a gente passar, o governo do Senhor tem que ser expressado, exibido. Porque ele choca por onde ele passa. Quando Jesus circula... Então, Emmanuel, quando você vê esses caras aqui falando de Jesus, é porque Jesus passou pela nossa vida. E quando ele passou pela nossa vida, ele arrumou uma confusão tão grande. Ele não veio trazendo gracinha, Andreinha, bonitinha, uma confusão grande. Falar mentirosa, manipuladora, controladora. Vamos mudar esse jeito de você viver que está todo errado. E aí a vida começa a melhorar. Por quê? Porque o rei da vida, o príncipe da paz, o bom pastor, chegou na nossa vida. E é isso que ele quer para você. Você está entendendo? Você não consegue, você não tem nada para agradecer, agradar ele, não, como nenhum de nós tem. Mas porque ele é bom, ele chama a gente lá na nossa escuridão, embaixo da ponte, dentro do escritório, não importa onde, no nosso inferninho pessoal, vai lá e fala, chegou a sua hora, vamos consertar essa vida. E é o que ele quer para nós. Então eu queria te desafiar a buscar Deus essa noite, em oração, e pedir isso aqui que Jesus pediu para a gente orar, que ele orientou a gente a orar. Você quer realmente que esse governo de Deus venha? Porque para vir significa que o meu vai ter que sair fora. Então pensa bem. Porque se tem alguém que leva oração a sério é Deus. Mais que nós, né? A gente ora e muitas vezes até esquece, muda de ideia. Para ele, too late, né? Ele já pegou, já gostou, já notou, já está enviando a resposta. Falou, maravilha, era isso que eu queria. Então eu queria propor isso. Vamos pedir para o reino de Deus vir e vamos ver onde que essa história vai parar. Então eu quero te desafiar a ser como essa galera aqui. Que na hora que descobriu que o reino de Deus estava enterrado lá naquele terreno, falou, o que eu ainda estou pensando se eu vou comprar esse terreno ou não? Tem a pérola ali, o que eu estou pensando ainda? Se eu vou ficar com essa minha bijuteriazinha aqui? Né? Ou se eu vou lá vender tudo que eu tenho para ter aquela pérola? O que eu estou pensando ainda se vai dar certo ou não? Se é o reino de Deus, o troço vai crescer e vai bombar igual uma árvore de mostarda aí. É igual uma massa com fermento que vai crescer, vai dar certo. O reino de Deus é isso. Quando ele chega, ele arrebenta com tudo que não presta. E é isso que ele quer para você e para mim. Arrebentar com tudo que não presta na nossa vida e fazer o rei reinar. Vamos orar então ao Pai Nosso? Pedindo o governo do rei. Não é só o reino dele, o ministério, não. É o rei chegando e arrebentando com tudo que não presta na nossa vida. Quer, Emanuel, orar isso? Para o reino de Deus chegar na sua vida e tirar tudo que não presta? Hã? Você não tem que me dizer, não. Você fala para o rei. Tá certo? Então vamos orar o Pai Nosso? Beleza? Você pode nos conduzir, pastor, na oração do Pai Nosso? Você pode ler. Mateus 6. Cola, tá? Tá aqui para colar, né? Vamos ficar em pé, gente. Obrigado, Andréa, pela palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acho que eu nunca fiz isso aqui, e nem lá na doxa, na escola, mas eu queria convidar você a dar uma pausa ao Rei Jesus, bem forte. Vamos aplaudir ao Senhor.